Olá e bem-vindos a mais um episódio do The Pool. Eu sou a Kai Rocha e trago desta vez, neste segundo episódio, um convidado muito especial, uma presença também assídua aqui no podcast. Ele será, então, um dos interlocutores que trará convidados e que irá dar o seu parecer enquanto especialista na indústria da ciência e cosmética. Ele chama-se Diogo Baltazar, é professor universitário em Londres, exatamente nessa disciplina, e então vamos apresentá-lo agora aqui no podcast, exatamente para perceberem quem ele é, o que o motiva e como é que foi a sua experiência até hoje como professor português em Londres. Ele é uma pessoa por quem eu tenho muita estima, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e penso que o Diogo trará muitas contribuições importantes a nível destes produtos que nos afetam no dia-a-dia. Quem fala só de ciência cosmética pode pensar que são cremes para mulheres e anti-rugas. A verdade é que aborda muito mais do que isso. São cremes que até tratam de cicatrizes e também, por exemplo, protetores solares, que por acaso nós precisamos muito. Vamos então ouvir agora o Diogo. Espero que gostem e que tragam perguntas também para que ele vos possa elucidar e desmistificar um bocadinho esta indústria, este gigante da indústria do nosso dia-a-dia. Até já! Faço parte do pequenino departamento de ciência que está lá escondido, lá no meio daquela arte toda. E é interessante, é um ambiente diferente daquilo que eu estava habituado. Então, como assim? Porque vieste de um cenário completamente científico, não foi? Exatamente. Eu tirei ciências farmacêuticas em Lisboa, onde eu andei durante um tempo a trabalhar com medicamentos tópicos e a desenvolver produtos cosméticos para a indústria. O que é mais ou menos tecnologia farmacêutica? É a formulação? É a química? Ou é a pesquisa por trás? Ou é tipo tudo ao mesmo tempo? É um bocadinho tudo ao mesmo tempo. Para a tecnologia farmacêutica é preciso ter a química e a biologia tudo junto, e física. É um bocadinho um encontro das três. Tecnologia farmacêutica é a arte de fazer o medicamento como um todo, mas um medicamento estilo bolo. Tens o fármaco lá dentro que queres que faça um certo efeito, que tem que chegar a um certo sítio no teu corpo, e tens que fazer todo um bolo à volta, que é o comprimido, ou o creme, ou o pó, ou o que for, para que o fármaco esteja estável, chegue ao sítio certo, faça o efeito certo, na altura certa. É isso que é a tecnologia farmacêutica. E depois a parte industrial, do fabrico e tudo, está tudo incluído aí. Tu agora estás em Londres, portanto já a trabalhar assim há algum tempinho. O que é que tu notas de diferente sobre a abordagem cosmética, tanto em Portugal versus Reino Unido, Londres, etc? Notas assim... É assim, eu sinceramente, é assim, eu percebo da ciência, da coisa e tal, mas eu conheço muito pouco de marcas e marketing, até porque eu nem ligo muito ao marketing, como eu sei o que é que está lá dentro, não me interessa o marketing, eu ligo pouco. O que eu noto é que em Portugal dá-me a impressão que as pessoas usam mais os cosméticos para proteger a pele, para hidratar a pele, para se cuidarem. Cá, as pessoas compram muito maquilhagem. Muito. Cá, as pessoas esquecem-se de que devem tratar a pele de uma certa maneira. Preferem, em vez disso, esconder tudo. Portanto, vê-se mesmo muito, muito as pessoas usarem maquilhagem. E eu não estou a dizer que isso tenha mal, eu estou a dizer é que vê-se muita maquilhagem, maquilhagem a mais. Sempre, em todo o lado, pessoas que não saem à rua só porque não estão maquilhadas. Vejo muito isso. Portanto, o uso de cosméticos cá eu vejo mais como o uso de maquilhagem, o uso de produtos de cabelo para dar. É mais estético do que de cuidado. É a impressão que me dá, mas não posso dizer, não tenho dados, mas é a impressão que me dá. E é assim: se o marketing em Portugal é forte, então aqui é uma loucura. Ah, pois. Imagino, imagino. E o mercado é gigantesco, gigantesco, e as pessoas gastam mais dinheiro em cosméticos cá. Isso é interessante, mas achas que isso, no geral, ou seja, por exemplo, toda a gente diz que os millennials, por exemplo, têm já um filtro muito grande em relação à publicidade e aquilo que lhes é tirado à cara. Sim, eu acho que têm, mas é assim, os millennials têm esse filtro, ou dizem ter, porque pesquisam, fazem muita pesquisa, porque a informação hoje em dia é tão facilmente acessível. Mas, como muitos nós sabemos, 99% do que está na internet, pronto, é mau, não é? É errado, ou é enganoso, ou o que for. Eu vejo as pessoas cá, porque assim, o creme tem um extrato do não sei o quê, e vais procurar informação sobre esse composto. 99% dos sites de internet vão dizer: ah, sim, isso é muito bom porque é antioxidante e é anti-tudo. E então as pessoas acreditam nisto. Ou seja, eu acho que os portugueses têm um bocadinho mais de inteligência neste aspecto. Ainda que, ok, as pessoas, como não percebem, deixam-se levar pelo que está escrito, certo? Mas questionam mais. Mesmo que comprem, duvidam na mesma. Põem na mesma ali o ponto de interrogação. Cá, não. Sim. Sim, então, mas explica-me só uma coisa. Para começar, eu queria te perguntar fazer umas perguntazinhas sobre, para desmistificar um bocadinho esta coisa da cosmética e de facto a informação vem tanto de todo lado e são coisas diferentes que às vezes uma pessoa não sabe para onde é que se há de virar e qual é que há de dar ouvidos, porque há muitos adeptos fervorosos, por exemplo, de deixar a pele respirar e por isso não usam maquilhagem. E depois há outras pessoas a dizer: não, podem usar maquilhagem à vontade porque a pele não respira, tu não, a pele não respira, tu é que respiras. Esse tipo de teorias que anda para aí. E vamos falar de uns quantos ingredientes que tem havido alguma controvérsia sobre eles, parabenos, os sulfatos, esses ingredientes todos. Mas primeiro queria te falar primeiro dessa dúvida em particular. Sim. Mas achas então que achas não? Tu como profissional tens que saber isto, acho eu. Então a maquilhagem nesse caso é uma coisa para ser usada também QB Não, ou olha, é assim, a maquilhagem, a meu ver, tem uma coisa fantástica. É que é a maioria da maquilhagem automaticamente tem um SPF, mesmo que não diga que tem. Porque tem pigmentos, que são partículas sólidas, e como qualquer partícula sólida, é uma barreira contra a radiação solar. Portanto, a pessoa põe maquilhagem e automaticamente está a pôr um protetor solar físico. Pensa assim. Claro que tudo o que é em excesso também faz mal, não é? A maquilhagem, claro. e é, por exemplo, falando de bases, por exemplo, aquelas bases que são excelentes porque têm um perfil sensorial ótimo, porque têm uma cobertura fantástica, porque espalham muito bem. São produtos, em termos de formulação, são produtos fantásticos, só que são formulações, por exemplo, extremamente desidratantes, porque os pigmentos são sólidos, que absorvem água, têm essa tendência, portanto vão tirar a água da pele. Os ingredientes que permitem espalhar tão bem e dispersar o pigmento tão bem na própria formulação e na pele são ingredientes que não hidratam, que simplesmente formam uma barreira, que pode ajudar a hidratar por prevenir que a água evapore da pele, mas como um todo as formulações são um bocado, secam a pele, acabam por secar a pele. Por isso lá está, é mesmo tudo uma questão de dosear. Vamos passar então aqui aos ingredientes. Temos aqui uma lista de ingredientes, aliás, bastante vasta. Eu nunca ouvi falar de uma data dessas coisas, mas vamos falar de alguns, porque também alguns destes ingredientes, como tu já me tinhas dito há bocado, fazem parte mais ou menos da mesma família e, portanto, devem ter o mesmo tipo de efeito ou Sim, então sim, sim. de controvérsia atrás deles. Exatamente. São primos. É, exatamente, exatamente. Portanto, isto são ingredientes que muitas marcas de cosmética natural, que agora estão muito em voga. Cá em Portugal, então, é bastante interessante ser. Agora é tudo natural, tudo o que está na moda tem que ser natural ou então ou orgânico. Então, vamos começar por um que é. Digamos, eu a primeira coisa que eu sempre. A primeira vez que eu ouvi falar desta família de ingredientes. Eu fiz sempre eu sempre gozei porque dizia em inglês no parabens e eu respondia sempre but it's my birthday. Portanto, Exato. sem parabéns, mas é o meu aniversário, porque é que eu não tenho parabéns? Portanto, isto são os parabéns, não Exato. são os parabéns. E então, queres-me explicar porque é que os parabéns são o fantasma das cuecas rotas a nível de cosmética, pelo menos a nível de marketing, tem sido um dos ingredientes, um tipo de ingrediente que eu tenho visto ser atacado constantemente. Então, eu quero começar por dizer uma coisa muito importante, que é, eu sou fã de parabéns, eu adoro parabéns. Eu sou completamente a favor de parabéns por todo lado. Por uma razão muito simples. Eles são extremamente eficazes, são amigos do formulador, porque são muito fáceis de usar e muito fáceis e não destabilizam as formulações. É, pronto, regra geral, não é? E eles são fantásticos, eles são tão eficazes, a concentrações tão baixas. Que uma pessoa pode ter um produto com muitas coisas boas e ter só um bocadinho nada de parabéns para não haver contaminação microbiológica e o produto está feito. É fantástico. Os parabéns são o máximo. Portanto, contaminação microbiológica é o que é termos um creme com bolor, ou azedo, ou alguma coisa do género. Porque os micro-organismos, tal como gostam de comida, gostam de cosméticos. Tal e qual. Tal e qual como ter um queijo, Faz sentido. um leite azedo, um pão com bolor, nós também não queremos que os nossos cosméticos estejam podres. Assim, falando. É verdade. Falando nisso, desculpa lá fazer um Sim. parênteses. Já ouvi dizer pessoas a dizer que para manter o teu cremesito hidratante ou o que seja, o teu cosmético, com mais eficácia ou mais fresquinho durante mais tempo, pô-lo no frigorífico. O que tu achas sobre isso? Eu acho, tipo, opa, olha, não sei. Isso para mim, se o cosmético tem um sistema conservante que é uma porcaria, então sim, vai-se durar mais tempo no frigorífico, tal como os iogurtes duram mais tempo no frigorífico do que na rua, do que cá fora. Depois, se o produto estiver destapado. A temperatura mais baixa do frigorífico ajuda com que o perfume e a água do produto não evaporem e, portanto, o produto vai ficar mais inteiro durante mais tempo. Mas se o produto estiver tapado, desde que não esteja muito calor, está tudo bem, os produtos são testados, a temperatura ambiente e muitas vezes para as empresas que trabalham um bocadinho mais a sério. Os produtos são testados em testes de estabilidade, em que são utilizadas temperaturas elevadas para ver se o produto se mantém estável, etc. Portanto. Opa! É assim, isso faz sentido! Isso faz sentido, ok? Cientificamente falando, isso faz sentido. Agora, eu acho que é desnecessário. Desde que não estejam 40 graus em casa, acho desnecessário. Portanto, naqueles dias de calor, aí sim considerar talvez pôr. Qualquer produto diz sempre conservar num sítio que fresco e seco, não é? Agora não é preciso ir para o frigorífico. Já ouvi falar de muita coisa, aliás. Mas pronto, essa era uma dessas e por causa exatamente dos efeitos dos parabéns, é que quis mencionar. Mas explica-me só uma coisa, porque é que os parabéns então sabes como é que eles ganharam Os seis, essa má a fama? fama é. Os parabéns são muito infelizes. Os parabéns foram vítimas de uma daquelas estupidezes dos mídia. Começou por ser publicado já há mais de 10 anos um artigo científico, mas daqueles assim muito mal escritos, maus, maus, maus, maus, maus, maus, que já foi ridicularizado em congressos de toxicologia, etc. Enfim, alguém que encontrou parabéns acumulados em tecido de cancro de mama. Em pessoas que. Mas acho que são. Portanto, eu não me lembro. Eu já li isto há muito tempo. Mas o que eu me lembro é que eu acho que eram pessoas que trabalhavam numa indústria qualquer química e que, portanto, tinham este contacto. Um elevado contacto com parabéns. Pronto. O que, obviamente, não é nunca bom contactar com nenhum, qualquer um tipo destes químicos, contactar todos os dias em quantidades tão grandes, claro que nunca vai ser bom, não é? Enfim, então ela encontrou os parabenos no tecido de cancro de mama, e então os parabenos causam cancro. Pronto. As quantidades de parabenos que nós pomos no nosso corpo é uma quantidade tão pequenina, tão pequenina, tão pequenina, que é impossível, basicamente, fazer alguma coisa. E lá está, nós estamos a falar de pessoas que se calhar inalavam e engoliam e tudo parabenos por todo lado a toda a hora. Ok? Não podemos comparar isto. São níveis. Não tem nada a ver. Não tem nada, nada, nada a ver. Os parabenos nos cosméticos estão em níveis super, super, super baixo. Super baixo. Aliás, os parabenos estão na lista. Qualquer produto cosmético rege-se por uma legislação que foi feita a nível europeu. Que Portugal naturalmente segue, por estarmos inseridos na comunidade europeia, e ele faz parte de uma lista de químicos, que chamamos uma lista positiva de conservantes. Ou seja, qualquer conservante que esteja naquela lista, podemos utilizar em cosméticos para serem conservantes desses produtos que nós fazemos. Portanto, está na lista positiva, quer dizer que nós podemos utilizar com esse fim. Essa lista positiva não tem só informação a dizer que se pode utilizar, tem também informação a dizer qual é o máximo da concentração que se pode utilizar. Os parabenos não podem ultrapassar, o total de parabenos num produto não pode ultrapassar uma concentração de 0,8%. E cada parabeno sozinho, não pode ultrapassar 0,4%. Ora, esta quantidade é ridícula. Isto não é nada. A quantidade de creme que nós tiramos e que pomos numa área tão grande na nossa pele, só um bocadinho de nada de creme, isto é infinitesimal quase. Isto não é nada. E isto é o ponto número um. Ponto número dois. A nossa pele é uma barreira. Por excelência. Foi para isto que a pele foi feita. A pele é uma barreira. Ok? Para além de ser um órgão metabólico, de regulação, etc., é uma barreira. Foi feita para que nada entre. Ora, se uma coisa está em uma concentração tão baixa e se a pele é uma barreira tão boa, mesmo que haja um pitidinho de parabenos na superfície da pele, uma parte infinitesimal desse coisinha tão pequenina de parabenos, se calhar penetra um bocadinho na pele. E isso não faz nada. A não ser que a pessoa seja alérgica, há pessoas alérgicas a parabenos, a resposta nesse caso é imunológica, claro, e essas pessoas devem evitar os parabenos, mas não porque os parabenos são maus, é porque senão tem uma reação alérgica e é desconfortável, não é? As pessoas também são alérgicas a perfumes e ninguém anda a falar mal dos perfumes, não é? Portanto, as pessoas estão completamente iludidas com o que se passa aqui. As pessoas não estão a perceber o nível da situação. E lá está, os parabenos são ótimos, são muito, muito, muito bons. E protegem os nossos produtos, portanto, tudo aquilo de bom que um produto nos pode dar, o parabeno só está lá a garantir que o produto continua estável durante muito tempo. Eu já vi também, escrito em algum lado, e espero que consigas desmistificar isto, que é, muita gente vai à procura de produtos sem fragrância na lista de ingredientes, porque uma das razões é que quando aparece fragrance ou fragrância na lista, está a esconder uma data de outros químicos lá dentro, para criar a fragrância. É verdade, não é? Fragrância é um nome que tem lá muita coisa, sim, isso é um facto. Porque as fragrâncias são misturas tão complexas de coisas com nomes tão esquisitos que não era fazível andar a pôr os nomes de tudo. No entanto, portanto, se uma pessoa põe uma fragrância num produto, tem que lá que dizer fragrância. Se certos componentes, aqueles que já foram descritos terem provocado reações alérgicas em pessoas, se certos componentes nessa fragrância estiverem acima de uma certa concentração, esse nome desse composto tem que estar na lista de ingredientes do cosmético. Portanto, aqueles nomes que a gente assim vê assim já mais para o fim, muito esquisitos, tipo citral, limoneno, linalool, assim coisas, e nomes depois muito esquisitos. E isso são os alergenos da fragrância. Mas que são alergenos. Eles têm essa possibilidade de causar reações alérgicas a certas pessoas. Mas eles são compostos responsáveis por dar à fragrância aquele cheiro. Eles são compostos com fragrância. Também podem causar alergias. E está lá para informar as pessoas que têm aquele composto acima de uma certa concentração que pode causar alergia. Logo, se a pessoa sabe que é alérgica a esse composto, não compra o produto. Aliás, é para isto que serve a lista de ingredientes. É para um consumidor estar informado. Outro ingrediente que me tem também chamado a atenção, mas que de facto eu fiquei bastante marcada, também porque eu tinha uma avó que de facto acreditava nisso, era Sim. os antitranspirantes, Ah, sim, certo. que criavam, que por exemplo, eu não podia usar desodorizante que não tive, que tivesse um antitranspirante porque poderia criar-me quistos na pele, máximo dos máximos podia criar cancro. Exato. Explica lá isso. Bem, para já é uma coisa muito interessante, que se calhar os mais atentos já repararam. É que quando um desodorizante não diz ser antitranspirante, tem na mesma ingredientes antitranspirantes. Porque estes ingredientes, que são à base de sais de alumínio, principalmente o cloridrato de alumínio, é o mais comum, estes ingredientes só têm ação antitranspirante a partir de uma certa concentração. Se estiverem abaixo dessa concentração, é impossível ter essa ação. Não têm essa capacidade. No entanto, eles têm a parte boa que nós queremos no desodorizante, que é tem uma ação antibacteriana, porque o nosso suor, o nosso cheiro é devido às bactérias que se alimentam do nosso suor e que depois. Portanto, elas comem o suor e excretam certos metabolitos, e são esses metabolitos que cheiram mal. Se nós conseguimos controlar a população dessas bactérias, temos menos cheiro. Pronto. E isto é uma coisa que esses ingredientes fazem: controlam essas populações porque são antibacterianos. Portanto, não há lá bactérias a fazer o mau cheiro. Basicamente é isto. E depois está o perfume do desodorizante para a pessoa cheirar, não só não cheirar mal, mas também cheirar bem. Depois, de qualquer forma, os antitranspirantes não têm mal nenhum. Os antitranspirantes formam de facto, isto é um facto e não vale a pena fingir que não é, formam, sim senhor, uma espécie de uma rolha na glândula sudorípara da pessoa. Pronto, agora as pessoas pensam, ih, Isso não faz mal. estou a entupir as minhas glândulas, portanto vai ficar tudo bloqueado, vai ficar entupido, vou ficar com cancro. Não, é isto só que eu tenho a dizer. Não há problema, é só água e sais minerais que vêm do nosso corpo, está tranquilo, não tem problema nenhum, é reabsorvido. Carvão faz alguma coisa de mal? Porque já ouvi pessoas a falar de como é que era? Carvão ativo ou Sim, carvão ativado, sim. isso já ouvi falar de muita gente a dizer: ah, meu Deus, carvão, que horror! Isso aí, pronto. As pessoas quando pensam em carvão, ou pensam na pedra, ou pensam naquilo que Exato, se pensam usa no para rato. fazer as brasas Exato. dos grelhados. Portanto, também é igualmente inócuo ou. É assim, o carvão ativado não faz mal a ninguém, como é óbvio. Aliás, quando há intoxicações por venenos, há certos venenos, o que se faz é a pessoa engole carvão ativado para que o carvão ativado absorva esse veneno e não faça mal à pessoa. Portanto, o carvão ativado não faz mal a ninguém. Agora, na minha opinião, pôr a carvão ativado na pele não tem assim tanta vantagem. A não ser que a pessoa tenha uma nódoa de tinta, uma coisa qualquer na pele, o carvão ativado vai absorver imenso os lípidos da pele. O carvão ativado até há certas formulações para acne, etc., porque diz que vai limpar muito a pele. Pois vai, de facto. O carvão ativado é um excelente agente filtrante. Aquilo absorve tudo o que seja moléculas que nós não queremos que estejam no. Sejam onde for. Aliás, por exemplo, o carvão ativado é usado para filtrar a água dos aquários. Absorve estas moléculas. Mas que os peixes produzem através dos metabolitos, através dos dejetos, restos de comida, o que for, aprisiona essas moléculas para que a água se mantenha pura. Agora, a nossa pele, ela para já purifica-se a si própria. Só para começar, não é? Por isso é que nós estamos vivos. Se calhar depois de mortos, não. Mas depois, se calhar, também não interessa. pele é um monte de células que está constantemente em... São células que se produzem numa certa camada, que estão sempre a empurrar as células que estão de cima, empurram-nas sempre mais para cima e mais para cima, até que as células descamam. Portanto, isto é uma coisa que está sempre a renovar e sempre a deitar para fora, nada fica dentro. Na minha opinião, o carvão ativado vai absorver tanto os lípidos da pele, e os lípidos da pele estão lá tão bem, fazem tanta falta. Acho que é uma maneira demasiado agressiva de limpar a pele. É a minha opinião. Mas não estou a dizer que faz mal. Lavar a pele todos os dias com carvão ativado, se calhar, não é muito boa ideia. Vai desidratar muito a pele. Antes de mais nada, que isto já nos estamos a prolongar bastante, mas isto está a ser bastante interessante e acho que tem muito pano para mangas, de facto. Qual é um ingrediente? Vá, qual é o teu ingrediente favorito e qual é o que aconselhas mais para as pessoas? O que é que achas que falta mais? Ou pelo menos o que é que notas que as pessoas estão subalimentadas? Posso usar uma família? Podes. Pode ser assim um grupo de ingredientes, tipo primos. Uma happy family, sim. Sim. Os meus ingredientes preferidos são os filtros solares, porque são muito, mesmo, mesmo muito importantes para, não só a nível das rugas, de prevenir rugas. Claro que isso é bom, a pessoa sente-se melhor e tal, mas acima de tudo, os filtros solares protegem-nos de doenças de pele graves. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que os cosméticos fazem. É, protegem as pessoas de doenças. Portanto, nós podemos até prevenir idas ao médico, tomar medicamentos, se soubermos proteger a nossa pele. E o filtro solar é a primeira linha, seja do que for. Diogo, obrigadíssimo por este pequeno bocado. Acho que vai haver muito mais conversas sobre isto, porque isto de facto eu posso ser suspeita porque eu tenho algum interesse no assunto e tu também explicas as coisas muito bem, lá está, por isso é que és professor. Continua a educar bem as mentes. Vamos a isso. Espero que tenham gostado desta pequena conversa da apresentação do Diogo. Ele irá ter uma pequena rubrica ocasional, tanto comigo como com os convidados que ele irá trazer ao podcast. Eu tenho sempre conversas longuíssimas com ele sobre farmacêutica, cosmética, os comportamentos à volta da indústria. Iremos abordar no próximo episódio os ingredientes que por vezes ouvimos dizer que são controversos. Ou se calhar não são tão indicados e que a indústria farmacêutica anda a impingir nas pessoas, quando na verdade podem ser nocivos. Este vai ser um episódio bastante interessante, bastante elucidativo, porque vai desmistificar o marketing ou os rumores e separá-los dos factos científicos. Vindo dele é uma informação muito valiosa, dado que ele é um profissional e é um apaixonado sobre o assunto. Espero que tenham mais uma vez gostado desta pequena conversa com ele. Se quiserem enviar comentários, sugestões, questões, tanto a mim como ao Diogo, podem enviar um e-mail para pullpodcast@gmail.com, ou seja, PULL podcast, tudo junto, @gmail.com. Obrigada por nos terem ouvido e encontramos-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.